Eu vou voar nas alturas, contemplar as maravilhas que ele mesmo fez. Como os anjos, como águia voarei até chegar ao céu e ver o meu rei. Seu nome é Santo, Santo, para sempre adorarei ao grande Deus e príncipe da paz. O seu Espírito, Santo, o seu Espírito me faz pular. Deus poderoso, enche este lugar. Aleluia, aleluia.